225, livre de restrições de altitude sobre a posição bom, fica continua descida para 3.000 pés, informa o destino 094. 094, livre até 3.000, outra 62. Autoriza Duna para o Sinema 225. Sinema 225, desça para 2.000 pés, destino 014, autoriza DLS e X-Way, pista 0, arco estabilizado, mantendo o perfil da chegada. Mantendo o perfil da chegada, autorizado 2.000, autorizado DLS, 6225, o ajuste no 014. Alô, bom dia, na nave 22, Mestre Golfo. Tomás 22, bom dia, chegada Mari, desça e mantenha nível 050. Mari, pode ficar na Tomás 22. TAM 3663, bom dia, chegada bom, se desça e mantenha nível 060. Sonar 6225, complexo final, chame torre, 1895, bom pulso. Torre, 1895, obrigado. Torre Salvador, bom dia, Sonar 6225, estabilizado, ILS 100. Fechamento 225, continua a aproximação, ok, na 0904, reporte baixado e travado. Baixado, travado, da presente, o 6225. Sente livre pouso, pistão no 0, vento 100 graus, 079, fechamento 6225. Sente livre pouso no 0, 6225. Parasite, meia POB, autonomia 6 horas, alterna Salvador. TAM 3663, autorizada, desça para 4.000 pés, livre de restrições de altitude e velocidade sobre a posição Bonf e ajuste 1.094. 5, altímetro 1014. 1.094, via Pátio, Índia Alfa, Ponte Espera, 1895, aparelho 9809. 1.094. Azul 4298, bom dia, chegada Mari, desça e mantenha nível 050, reduza a velocidade para 2509. 2509, descendo 050, passeio da Mari. São 3663 indicado. 2709. Sim, reduza para 2509, são 3663. 9. É 6225 na sala de 48, libere direita, solo 1219. Libera direita, solo 1219, o Sané, 6225. Solo Sané, 6225, levando sua escuta. Ingresse Alfa e mantenha antes da Juliette, aguardando a liberação do seu portão 01. Ingresso na Alfa, mantendo sua Juliette, aguardando para a posição 01, 6225. Quadro 234 autorizado, puxa acionar, chama para o táxi. Chiné 6225 está condicionado ao Embraer da Azul, assim que eu mesmo liberar o setor ingresso de Juliette para o portão 01. Cliente 6225. O Azul está iniciando agora no portão 1, ok? Azul 6225. Nove 809, decolado 50, controle 1-20-8. 208, babô. 0-30, 4-2-9. Ator Salvador, passaria do 9-8-0-9, bom dia. Passaria do 9809, bom dia, contato radar, saída Argo, suba e mantenha nível 180, seguindo as instruções da carta. Cliente, subindo 180, de acordo com a carta, passaria do 9809. Gol 922, desce para 2000 pés, ajuste na 04, 3ADLS, XOI, pista no 0, reporte estabilizado. 2000, chama estabilizado com a 1014, 1922. O 9809 informa se tem condições de cruzar o nível 100 até 15 milhas do Rio de Salvador. Negativo, senhorita. Gente, mantenha 3 mil pés então. Mantenha 3 mil. Indicador azul 4234 para o táxi com Natal, 13:15. Bem, Natal, 13:15, o PUB é 71, não é isso? 111. Ah, 111, ok. Táxi à direita, ponto de espera, 1895, a torre, 1014, ajustado. Táxi, chamada de espera, 1415. Bravo, Kilo Whisky, é, corredor forte, é isso? Ok, autorizados, voo local, corredor forte no meu pé. Decolador no 7 com curva à esquerda. Controle 120, decimal 8. A torre 1895, acione 0116. Bravo, Kilo Whisky. Mantenha 4.000 pés, informa ajuste na 0-4. Agora mantém 4.000 no 922? Afirmo. É. Passarei do 9809 atingindo 3.000 pés. Enche. De voo. 298, reduz a velocidade para 200 mais. 200 para 298. São 3663 indicada. 350. Sim, reduza para 200 mais. Então, 62, correção, 663663. Seu número 3 na aproximação. Está reduzindo 3663. Chame na ótica para ingresso. Ótica para ingresso no 7, Bravo Kilo Whisky. Das dois, tráfego superado, desça para 2.000 pés, ajuste no 0-4, reporte estabilizado. 2014, está estabilizado, 922. São 3663, vetor radar para sequenciamento, curva direita, proa 230, limite ao localizador. Direita 230, sinal localizado. Azul 4298, continua descida para 4.000 pés, ajuste no 0-4. 4.000, 0-4. 4298. Azul 8809, informa o tráfego 11:09, rumo nordeste, cruzando nível 110 para 4.000 pés, eco 190. Passaria da 9809. Decolado 56, controle 120, decimal 8. 108, grato, Romeu. Litoral, o Mike Gigante, Romeu. Presente, por hoje bom. Ok, tá na bata, confirme o POB. Chame a torre e move. Do radar, saída PUCA, suba e mantenha 370. Subi, mantém 370, 4234. 4298, desça para 2.000 pés, ajuste no 0-4, 3ADLS, XOI, pistão 0, reposta estabilizada. 2014, reposta estabilizada na XOI, 4-2-2. 9-2-2, estabilizado, ajustando. Sim, complete final, chame torre 1895, bom pulso. É. Passarei do 9809, cruzou com o tráfico, autoriza a sessão? Cruzado nível 180, passarei do 9809. Ah, confirme? Autorizado subida para 180, passarei do 9809. Autorizado 180, passarei do 9809. 080 graus, 089, o gol 1922. É depois. Enche, desça para 3.000 pés, ajuste no 0-4. De 663, desça para 3.000 pés, ajuste no 014. 97, Braço Luiz. Um 3663, reduz a velocidade para 190 nós. Para interceptar o curso localizador, curva direita, correção, curva esquerda, proa 135. Esquerda, proa 135, 4298. Complete o canal Chame Torre 1895. 1895-4298. São 3663, continua descida para 2.000 pés, ajuste no 014, 3 ADLS, XUI, pista no 0, reporte estabilizado. Gente, aguardando o telefone para pouso, já passou e travou, 4292. Gente. Tem muita condição de decolar da presente? Terceira ponte de paredão na 7, Max Juliette 1. 1922 no solo 02, libere direita, solo 12, ano decimal 9. Direita 219, obrigado, dona 92. Coordenação para série do 9809. 4298, livre pouso, pistão na 0, vento 0, 80 graus, 059. Pouso na 0, azul 4298. Eu não entendi qual foi o nível solicitado. Eu tenho um repetitivo aqui, o 340 já autorizado. Aceita ou aguarda o 320? Ok, então 3179 da TAM autorizado Guarulhos. Aeroporto de Guarulhos, nível 340. Decola da pista no zero com curva à direita. Subida da Elmo até Leda. Após Leda voa Bridge. Em Bridge, intercepte a Upper Zulu no meia. Até Bravo Hotel Zulu, após direto Trive e conforme roda do plano de voo. Aciona 5006 e o controle 1208. Então 3179. Cortejamento correto, chame para posto acionado, ponte 10. Cinco, quatro. No zero, no cinco, reportará dois zero. No Brasil 4298, no solo 04, libere direita, solo 12, no decimal 9. 219, liberando 4298. Solo Salvador Azul 4298, liberou. 298, táxi Alfa, informe antes da Juliette. Alfa, repórter antes da Juliette, Azul 4298. O externo, mantenha a posição agora das instruções, Max Juliette, Alfa. Externo, embaixo travado, TAN 3663. TAN 3663, livre pouso, pista 10, vento 100 graus, 0,6 de nave. Bravo que o Luiz que decolou 05, ingresso externa contra o vento da 1-0, aguarde para o cruzamento do campo. M3, vamos tirar o pena contra o vento da 1-0, 600 pés na ureta e frequência de aproximação. O que o Luiz que faz um 360 pela esquerda. Correção, bravo que o Luiz que 360 pela direita. O nome é 05, bom dia, chegada bom, se continua descida para nível 050. TAN 3304, desça para 3.000 pés, ajuste no 0 no 5. Para 3.000, ajustado no 0 no 3304. Para Juliette, 4298. Portão 03, ingresso pela Juliette. Juliette, por 3, 4, 2, 9, 8. Guardando transferência. Mike Juliette, o meu tem transferência de turbulência do Airbus. Sobre decolagem, vento 0, 9, 0 graus, 0, 7 mais. No solo 07, libere direito, solo 1, 2, 1, decimal 9. 2, 1, 9, 3, 6, 6, 3. Reporte antes da Juliette. Reporte antes da Juliette, 3663. Esquerda presente, pro de buraquinho, controle 120, decimal 8.